Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 20 de agosto de 2015. Destaques de hoje. UNE afirma que não vai deixar presidência da Câmara. STF adia para hoje decisão de descriminalização de drogas de uso pessoal. Senador diz que parecer ao projeto de reoneração é golpe no emprego. Câmara retoma a votação em segundo turno de PEC da maioridade penal. Um ano depois, famílias de reféns mortos pelo Estado Islâmico lutam pelos demais. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. O sol aparece entre muitas nuvens e chove fraco a qualquer hora no norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Na zona da Mata de Minas Gerais, no sul do Rio de Janeiro e no leste de São Paulo, o predomínio é de céu nublado e pode garoar pela manhã e à noite. Não chove nas demais áreas da região. Região Norte, áreas de instabilidade tropical espalham muitas nuvens e provocam chuva isolada entre o final da tarde e o início da noite no Amazonas, no Acre, em Roraima, no Amapá e no norte de Rondônia e do Pará. Tempo firme no Tocantins e nas demais áreas. Região Nordeste, sol entre nuvens e chuva passageira no litoral entre a Bahia e Alagoas. A umidade do ar fica baixa nos períodos mais quentes do dia. O sol predomina e não chove nas demais áreas da região. Região Sul, o vento úmido que sopra do mar favorece a formação de muitas nuvens sobre o leste da região sul. Pode garoar no leste do Paraná, de Santa Catarina e no litoral norte e serra do Rio Grande do Sul. Na faixa oeste da região, o sol brilha forte e o tempo fica firme. Região Centro-Oeste, as nuvens diminuem e o sol volta a predominar sobre todas as áreas do Centro-Oeste. A sensação é de calor à tarde e não há previsão de chuva. Há condições para formação de névoa pela manhã no sul de Mato Grosso do Sul. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta logo depois do nosso intervalo. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Esmeralda vervolgt nu weer het programma met de Mars, de student gaat voorbij. Às terças-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas 1880 e 1910. Ave la morte ognora, cantata per il signore Antonio Vargas. Ha tanto amor nella favorita, cantata dal signor Ancona. Nearer, my God, to thee, played by the Edison Concert Band. Berceuse bleue, chantée par Maréchal. Rádio 1900, às terças-feiras, às 9 da noite, no Canal 1. Edison Record. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, ou uma empresa que cresce junto com você. A Comissão Especial do Senado, que discute a reforma política de flexibilização às regras para financiamento de campanha que haviam sido votadas pela Câmara, ao aprovar o texto base proposto pelo relator Romero Jucá, do PMDB de Roraima, os senadores mantiveram a decisão dos deputados para que as empresas façam doações apenas aos partidos, mas decidiram retirar o valor máximo estipulado para esses repasses, que havia ficado em 20 milhões de reais. No texto apresentado por Jucá, o limite de doações das pessoas jurídicas passa a ser 2% de sua receita bruta. A Câmara havia previsto esse limite, mas sobre o faturamento. Em outra medida polêmica, os senadores decidiram que os partidos não precisarão informar para quais candidatos repassaram o dinheiro. A decisão retoma a prática das chamadas doações ocultas, que foram proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se essa ideia já estivesse em prática, não seria possível identificar quais políticos haviam recebido recursos das empresas envolvidas no esquema de corrupção e investigado pela Operação Lava Jato. Jucá, entretanto, argumentou que não seria justo um candidato ser punido porque uma empresa praticou picaretagem e que a responsabilidade das doações deveria ser do partido. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou nesta quarta-feira que qualquer partido tem o direito democrático de pedir sua saída, mas que não pretende se afastar. Eu não farei afastamento de nenhuma natureza. Vou continuar exatamente no exercício pelo qual eu fui eleito pela maioria da casa. Estou absolutamente tranquilo e sereno com relação a isso. Na iminência de ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por envolvimento no escândalo de desvios na Petrobras, o parlamentar ainda reagiu a um ofício da PGR encaminhado ao PSOL, em que o órgão nega que investigações feitas na casa tenham tido acesso aos computadores dos 513 deputados. O PSOL havia encaminhado um pedido de explicações a Janot, com base num relato de Cunha de que a ação realizada na Câmara vasculhou dados de todos os parlamentares. No documento enviado ao partido, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz não só que é inverídica a informação, como classificou a afirmação de Cunha aos líderes partidários de, no mínimo, leviana. Mulher é presa por torturar sobrinho de 4 anos em Porto Velho. Direto de Rondônia, Edilson Peroni. Uma mulher identificada como SPL, 24 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar no início desta terça-feira em um condomínio localizado no bairro Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho. Ela é acusada pelos crimes de tortura e lesão corporal contra o próprio sobrinho, uma criança de 4 anos de idade. Segundo o boletim de ocorrência registrado na central de flagrantes, os policiais receberam denúncia anônima que uma mulher estava espancando o sobrinho pela manhã. E no início da tarde, novamente, ouviram a criança chorar e gritar por socorro. Enquanto era xingado pela mulher, quando a PM chegou à residência, os vizinhos já estavam na frente da casa com a intenção de invadir para socorrer a criança. Ao entrarem na casa, os policiais constataram que a vítima estava lesionada e sangrando, e a acusada alegou que estava ensinando o menino a escrever e ele não a obedecia. Com um cinto, a mulher agrediu a criança, atingindo inclusive o rosto com a fivela. Recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a central de flagrantes, e a vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento, a UPA, da Zona Sul. De acordo com as informações da PM, a mãe teria deixado a criança no início da manhã na casa da tia para ir ao trabalho. E em estado de choque, a vítima foi acompanhada por um representante do Conselho Tutelar. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, quanto mais luta para permanecer no poder, mais a presidente Dilma assume o risco de ser apiada. Ninguém desconhece o quanto o senador Renan fez para provocar o desgaste que hoje obriga a presidente a selar acordos até certo ponto espúrios ou contraditórios, inclusive com ele. Ao se aproximar das barganhas, do troca-troca, do toma-lá-da-cá desavergonhado, a presidente perde o apoio de quem sempre lhe foi devoto, os pobres e humildes. Não deixa de ser uma traição a eles privilegiar banqueiros, montadoras e políticos fisiológicos e aproveitadores. Afinal, para satisfazer estes segmentos, a presidente desvia recursos que bem poderiam ir para hospitais, remédios, escolas, merenda escolar, saneamento básico, contratação de médicos, professores e combater o tráfico que infelicita milhões neste país. Enquanto corta crédito do Minha Casa Minha Vida, impõe restrições para acesso ao FIES e falta dinheiro para o Pronatec, vai dar dinheiro para montadoras. 5 bilhões virão da Caixa Econômica Federal e mais de 3 bilhões do Banco do Brasil. Isto é correto? Sem contar a distribuição das boquinhas para os partidos e os jantares nababescos que promove no Alvorada para ver se pega os desavisados pela boca, literalmente. O ministro Joaquim Levy virou arauto de pregação no deserto com seu ajuste fiscal de mentirinha. Tudo porque Dilma e Renan agora estão preocupados apenas em livrar-se da justiça, que, se feita com o zelo necessário, os colocaria no mesmo lugar, a rua, quando não, na cadeia. Levando como companhia Eduardo Cunha, que começa a ser fritado, e Fernando Collor, que vocifera, grita e esperneia para não ser novamente punido por persistir nas ilegalidades. Em seus gestos desesperados, ataca o procurador da República, Rodrigo Janot, cuja recondução ao cargo passará pelo Senado na semana que vem. E é aí que mora o perigo. Ainda detentores de poder, reforçados pela impunidade e o foro privilegiado, buscarão no jogo rasteiro alguma possibilidade de escapar das punições que merecem. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não se surpreendam, portanto, com alguns resultados do acordão que está sendo fechado. Enquanto eles conspiram e fecham esses acertos, esquecem que a justiça avança por outros caminhos e pode provocar desagradáveis surpresas, principalmente após as possíveis delações premiadas que estão sendo negociadas com Léo Pinheiro, da OAS, Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, e Jorge Zelada, também ex-diretor da área internacional da estatal. É nitroglicerina pura e que pode, sem surpresa, colocar pelos ares o acordão mais fisiológico de que se tem notícias nos últimos tempos. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Faremos mais um breve intervalo e já já estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Quem quer ser um dinossauro? Às terças-feiras, às 9h30 da noite, dois concorrentes respondem a 4 blocos de 3 perguntas para cada um. 10, 20 ou 30 pontos é quanto vale cada pergunta. E os prémios são reais. Quem quer ser um dinossauro? Produção Jurassic Cast, às terças-feiras, às 9h30 da noite, no Canal 1. As canções não são apenas os versos que para elas são escritos. São também tudo aquilo que os faz nascer. Aos domingos, às 11 da noite, conversamos com artistas vários, sobretudo do panorama musical brasileiro, num programa produzido pela Rádio Justiça e retransmitido pelo Canal 1 da Antena Web. Refrão, aos domingos, das 11 às 11h30 da noite, com Johnny Luna, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. As críticas à imigração ilegal nos Estados Unidos, feitas pelo magnata e pré-candidato republicano à presidência, Donald Trump, são preconceituosas, racistas e demonstram sua total ignorância, afirmou nesta quarta-feira o governo mexicano por meio de sua chancelaria. nós continuamos mantendo nossa posição de que esses comentários refletem preconceito, racismo e uma ignorância plena, afirmou a Secretaria de Relações Exteriores mexicana em nota divulgada à imprensa. A chancelaria ressaltou que qualquer um que conheça com profundidade das relações entre México e Estados Unidos sabe que essas afirmações são absurdas. O governo mexicano considera que elas podem prejudicar o bem-estar das duas sociedades. Desde o lançamento de sua candidatura, em meados de junho, Trump optou por utilizar um estilo provocador. A primeira coisa que fez foi descrever os mexicanos que entram ilegalmente nos Estados Unidos como narcotraficantes, criminosos e estupradores. A ONU denunciou nesta quarta-feira o assassinato de 69 defensores de direitos humanos e líderes comunitários na Colômbia ao longo de 2015, um número alarmante e crescente, diante do qual pediu a ação do Estado. Nós temos um registro de 69 assassinatos até agora este ano. É muito alarmante, disse o coordenador residente da Organização das Nações Unidas na Colômbia, Fabrício Rosquilde. Na mesma época do ano passado, eram 35. Isto quer dizer que este ano a tendência está prestes a dobrar. E isto é um retrocesso muito importante, muito lamentável em termos de proteção a líderes sociais, líderes comunitários, acrescentou em coletiva de imprensa. Entre os 69 ativistas assassinados, há 38 reportados pela ONG colombiana Somos Defensores, além dos homicídios de líderes sociais e políticos contabilizados pela ONU. Um ano depois do assassinato de James Foley por jihadistas do grupo Estado Islâmico, a família do jornalista americano luta para evitar que outros reféns tenham o mesmo destino. Depois de sua morte, em 19 de agosto de 2014, os pais de Foley uniram forças a organizações de defesa da liberdade de imprensa e a famílias de outros reféns para tentar convencer o governo americano a modificar sua estratégia sobre sequestros no exterior. Graças ao apoio de uma opinião pública abalada pela decapitação de James Foley, cuidadosamente encenada por seus carrascos, houve alguns avanços. Em junho, o presidente Barack Obama mudou os procedimentos relacionados à tomada de reféns no exterior. A partir de agora, as famílias de americanos sequestrados têm um interlocutor único, uma célula conjunta, segundo um novo jargão oficial que contará com especialistas do FBI, Polícia Federal Americana, da CIA, Central de Inteligência e do Departamento de Estado, entre outras organizações. O grupo Estado Islâmico anunciou nesta quarta-feira, em um comunicado publicado em sites jihadistas, que um cidadão americano estava entre os quatro suicidas que cometeram atentados contra as forças de segurança iraquianas na região de Baiji, ao norte de Bagdá. O grupo que combate há meses as forças iraquianas para tomar o controle de Baiji indicou que Abu Abdallah al-Awriki detonou seu carro 4x4 carregado de explosivos perto da cidade. Este é o Jornal Brasil Notícias. Daqui a pouco estaremos de volta. Até já. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. O choro é um dos géneros musicais mais acarinhados no Brasil. Vincando fortemente a cultura e a música popular urbana brasileira, o choro tem na sua raiz os maiores instrumentos daquele país. Roda de Choro, um produto Rádio Câmara que é apresentado no Canal 1, às quartas, às 4 da tarde. Conheça os artistas e toda a história do choro, o género musical popular brasileiro. Roda do Choro, às quartas, às 4 da tarde, no Canal 1. Bom dia! O novo dia a começar e o novo sol a brilhar. Todos os dias, Carlos Bonaparte cumprimenta o caro ouvinte com alegria e convida-o a ouvir boa música. Bom dia, Antena Web, de segunda a sexta, das 8 às 9, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Comissão quer conhecer gastos com ministérios nos últimos 20 anos. Reportagem de Pedro Campos, direto da Rádio Câmara para o Jornal Brasil Notícias. A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição, que limita em 20 o número de ministérios, aprovou nesta quarta-feira um requerimento que solicita ao ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, informações referentes aos gastos de todos os ministérios e secretarias com status de ministério nos últimos 20 anos. O presidente da comissão, deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, entende que as informações a serem fornecidas pelo Ministério do Planejamento vão ajudar no conteúdo do relatório final da comissão. Diante de um ajuste fiscal, o governo deveria ser o primeiro a dar esse primeiro passo. Essa é a discussão que está sendo feita aqui. Foi aprovado esse requerimento que solicita informações do Ministério do Planejamento e, de posse dessas informações, poderão orientar tanto o relatório do deputado Leonardo Pisciani ao ser apresentado, quanto, caso venha a tempo, porque isso também é uma coisa importante, a comissão tem prazo para deliberar, e ao mesmo tempo orientar também a votação do relatório quando isso ocorrer. O deputado César Hallum, do PRB de Tocantins, também concorda que os dados do Ministério irão contribuir com os debates na comissão. César Hallum, porém, apresentou uma emenda que amplia para 25 o número limite de ministérios. Ministérios, hoje nós temos 24, então seria redução de 4 ministérios. E a nossa emenda sugere que seja diminuído para número 25 o número de ministros, porque nós temos 24 ministérios e temos 15 secretarias nacionais com status de ministérios. Então, ministros, nós temos 39. Então, nós propomos reduzir para 25 ministros, ou seja, há um corte de 14. E, evidentemente, que na nossa emenda a gente pede também a extinção redução dos cargos destas pastas. A comissão especial que analisa a PEC que limita o número de ministérios em 20, de autoria do presidente da casa, deputado Eduardo Cunha, volta a se reunir na próxima quarta-feira, a partir das 14h30. Da Rádio Câmara de Brasília, Pedro Campos. O Supremo Tribunal Federal, STF, começou a julgar nesta quarta-feira um recurso que poderá resultar na descriminalização das drogas para consumo próprio. O tema tomou quase toda a pauta do plenário, mas os ministros ainda não começaram a votar. A sessão foi dedicada às sustentações orais das partes do caso e dos amigos da corte, pessoas e instituições interessadas no tema. O adiamento se deu devido à falta de tempo suficiente para que todas as partes se manifestassem e para que os ministros proferissem seus votos. Um dos primeiros a falar foi o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que se manifestou contrário à descriminalização das drogas para consumo próprio durante julgamento sobre o tema no plenário do STF. Janot fez sustentação oral, apresentando a visão do Ministério Público, que recomenda ao Supremo a rejeição de recursos sobre o tema. Especialistas defendem uso de recursos educacionais abertos no Brasil. Reportagem de Antônio Vital, da Rádio Câmara. As comissões de Cultura e Educação da Câmara promoveram um seminário internacional para tratar de um assunto ainda pouco conhecido no Brasil: o uso de conteúdo educacional compartilhado e aberto para estudantes de todos os níveis educacionais na internet, os chamados recursos educacionais abertos. O uso desse tipo de conteúdo na educação esbarra em dúvidas legais na área de direitos autorais, o que tem sido resolvido no mundo por meio de licenças de direito autoral que variam de totalmente abertas a fechadas, tudo dentro do espírito de compartilhamento e de colaboração da internet. Como maneira de permitir o uso de recursos educacionais abertos no Brasil, os participantes do seminário defenderam a aprovação de um projeto de lei que obriga o governo a disponibilizar esse tipo de conteúdo. O projeto é do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e foi defendido pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, uma das organizadoras do seminário. A ideia é que essa lei crie um novo balizamento, um novo paradigma, para que isso seja feito a partir, inclusive, do governo federal, para que essas licenças possam ser conquistadas, que os autores topem fazer licença, que tem vários graus de licenciamento, pode ser totalmente doada ou não, pode ter algum custo para alguns tipos de licença, mas que permita o uso amplo e irrestrito em toda a rede educacional brasileira. O seminário contou com a participação de Carolina Rossini, vice-presidente de uma entidade americana que defende o compartilhamento de conteúdos na internet. Ela é autora de um estudo que mostra que o Brasil gasta mais de 300 milhões de reais por ano em compra de livros didáticos, quantia que poderia ser reduzida se o país utilizasse de maneira mais abrangente os recursos educacionais abertos. Para Juana Nunes, secretária de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, é preciso mudar a forma como se aprende e se ensina no Brasil. Os recursos educacionais abertos podem ser um instrumento fundamental para a aprendizagem. A gente pode ter o livro didático, a gente pode ter uma diretriz curricular, mas é importante que o professor tenha liberdade para usar o que ele tem de conhecimento, ele tem acesso na internet ou em outras formas de construção de conhecimento, para que ele possa enriquecer o seu processo de dar aula, o processo dos estudantes e também de trazer ao professor, porque é uma troca. O projeto que regulamenta o uso de recursos educacionais abertos no Brasil está na Comissão de Cultura. Se aprovado, ainda tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça para depois ir para o plenário da Câmara. Senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou nesta quarta-feira que o parecer apresentado pelo líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, do Ceará, de manter o texto que veio da Câmara ao projeto de lei que trata da política de desonerações é um golpe no emprego. Para o Tucano, ao anunciar que o partido votará contra a medida, o governo quer transferir para a sociedade a responsabilidade pela crise. Álvaro Dias disse que a medida contém uma incoerência descomunal ele citou o fato de que, ao mesmo tempo em que o governo volta a aumentar a tributação das empresas, o Executivo faz um anúncio de financiar com juros subsidiados as empresas que não demitirem. É a consagração da incoerência. É o governo na contramão da realidade e do bom senso, disse Álvaro Dias. Ela vem para colocar a mão grande do governo no bolso esvaziado da sociedade. As demissões vão ampliar a crise social que já descortinamos, completou Álvaro Dias. A votação da inconstitucionalidade da criminalização do porte, da produção e do uso de drogas para consumo próprio de maconha no Supremo Tribunal Federal movimentou as redes sociais nesta quarta-feira. Artistas e políticos também expressaram opinião sobre o tema, que deve ser apreciado em plenário na quinta-feira, hoje. Em seu canal do YouTube, o deputado Jean Williams, do PSOL do Rio de Janeiro, transmitiu o julgamento da matéria, que começou na quarta-feira, ontem, mas foi interrompido. A ação não exclui crimes como formação de quadrilha e o próprio tráfico, mas reconhece que o usuário não comete crime e que não cabe ao Estado criminalizar liberdades pessoais ou invadir indevidamente a privacidade de ninguém. Por conta de uma legislação arcaica, uma pessoa que possua um único pé de maconha em casa é presa e exibida em todos os jornais como um perigoso traficante, ainda que o seu ato lhe permitisse justamente deixar de recorrer aos traficantes, afirmou o deputado Jean Williams na rede social. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.